nas três lentes, vamos lançar a obra e eles fazerem, que é esse compromisso que o Sr. Ministro foi assumir comigo na quarta-feira, dizendo que ia pôr uma equipa para resolver isto, que eu poderia lançar o concurso, e por isso, isto foi na outra quarta-feira, e vai na próxima reunião, por isso, o lançamento do concurso.